Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, os 60 minutos habituais de música, sobretudo instrumental. Às vezes temos vozes, mas nunca palavra cantada. Começamos com um nome que há muito em existência neste programa. Chama-se Matthew Robert Cooper. É um músico de Portland, Estados Unidos da América. Dá muitas vezes em algumas edições pelo nome de Alluvium. Este ano editou Piano Works, um regresso ao piano como protagonista da música de Matthew Robert Cooper. Já não o fazia desde 2004 e da edição An Accidental Memory in the Case of Death. Mas vamos até a um pequeno trecho que serviu uma banda sonora e que se chama exatamente Some Days Are Better Than Others. É uma das peças mais bonitas de Matthew Cooper. Abrimos o Em Transe de hoje com Some Days Are Better Than Others. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Matthew Cooper a abrir com Some Days Are Better Than Others, logo a seguir um split CD que junta o texano Aaron Martin, responsável pela primeira parte desta obra chamada Day Has Ended, e também o berlinense Christoph Berg. Na verdade, a premissa do disco passa por uma viagem desde que o dia nasce até que a noite cai. A primeira parte, como vos disse, é de Martin e a última é de Christoph Berg. O derradeiro tema chama-se Coda, ouvimos por aqui, de Day Has Ended. Logo a seguir, projeto sueco de Sofia Nistrand. É uma espécie de folk ambiental. Ela, na faixa que termina Storm and Comer, dá voz, mas não palavra. É um dos temas de Hav. E seguimos em frente com o regresso à banda sonora do filme Victoria, realização de Sebastian Schipper num só plano sequência, e Nils Fram compôs todos os temas deste filme num jeito improvisado, vendo a obra várias vezes e tocando com alguns colegas músicos, de Nils Fram e da banda sonora de Victoria, agora The Shooting. Thank you.

É um nome há muito ligado a gente como Nils Fram, que tocou lá em cima com The Shooting, e também Peter Broderick, londrino Greg Haines. Tocamos muitas vezes esta 183 Times de Digressions. Seguimos depois para o verdadeiro ilusionista polaco chamado Jakaszek. Ele manipula como poucos instrumentos e vozes. Aqui só instrumentos em NMP. É um dos temas de Piesny. Para seguirmos em frente com o italiano Eugenio Caria. É conhecido nestas andanças por Safronqueira, ele que lançou Automatism recentemente, mas vamos até ao disco de 2015, Sines Doce. Por lá, com a companhia de Siavat Chamini e Idlephone, e pegando já nos ritmos eletrónicos lançados por Jakaszek, mais uma com algum tempero rítmico. Chama-se Gregéria Safronqueira. pela primeira vez pela Dino Valley Records, edição de Nadia Struivk, chama-se Where Are You? Por aqui destaque para Bizarf, antes Safronqueira com Siavach Amini e Idlephone em Gregéria. Depois, a primeira vez por aqui, de uma pianista norte-americana de Nova Iorque chamada Kelly Moran. No ano passado, editou Ultraviolet, um disco que resultou de uma série de improvisações. Improvisações estas às quais foram acrescentados sintetizadores e eletrónica. Mas no EP mais recente, chamado Origin, ela oferece-nos os brutos dessas improvisações, os brutos de algumas improvisações dessa sessão, sem edição posterior. Ouvimos Lovebirds, Nightbirds, Devilbirds, de Origin, Kelly Moran, e agora o regresso de Michael Jason Corder. Off the Sky foi também destaque na última emissão de Illuminate's Mono Mystic. Thank you. dois japoneses no final desta sessão do Em Trance, a música declaradamente ambiental de Kenta Kamiyama foi a estreia de 2014, disco Signs of Rain, por aqui Afternoon, e terminamos com Aisin, que é uma das obras monumentais, esta muito recente de Ryuichi Sakamoto, por aqui o hipnótico Yubi. Já sabem, no sítio do Em Trance encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Por lá e também na loja do iTunes, os links que vos levam aos podcasts. O Em Trance regressa de hoje a 8 dias. Boa noite. Até à próxima.